despedir foi indo. Olha, desculpa nunca ter falado quanto você é tão linda, que pra sempre vai ser a mulher da minha vida. Depois desse pesadelo deu pra se tocar, mas tem que ser agora, pra beijar na boca, sentir o perfume do seu corpo, fazer amor gostoso. Tem que ser agora, mas tem que ser agora, pra beijar na boca, sentir o perfume do seu corpo, fazer amor gostoso. Tem que ser agora. Amanhã pode ser outra história. Oi, me desculpe se eu lhe acordei. Sonhei você partindo, e sem se despedir foi indo. Olha, desculpa nunca ter falado quanto você é tão linda, que pra sempre vai ser a mulher da minha vida. Depois desse pesadelo deu pra se tocar, mas tem que ser agora, pra beijar na